Acordou e não veio pra cair. Acordou pra não deixar nenhum político dormir. O gigante acordou e nunca mais se conformou. O gigante acordou e acordou de mau humor. Acordou com o pé direito mediante o despertador. O manifesto de São Paulo foi nosso desfibrilador. Deputado, entenda, o problema não é só teu salário. É o desvio de impostos fazendo o povo de otário. Até o tal do fardado sabe que já foi roubado. Vem pra rua então soldado, você está do lado errado. Atira bala de borracha de forma disciplinada. Tira fada e vai pra casa da condução lotada. Tanto faz, PSDB é o partido do trabalhador. O problema é engravatado que trabalha a nossa dor. Seu spray de pimenta sai fogo no nosso pavio. E esse é só mais um registro na história do Brasil. Presidenta tenta e cria uma falsa democracia. Influencia uma utopia que vem da burguesia. Eles acham, mas só pensam que estão na vantagem. Pois não confundo liberdade com libertinagem. Atire na minha perna, mas a mídia não me cala. Pois meu pensamento é evoluído à prova de bala. Quer dizer, Ronaldo, que não se faz copa com o hospital. Leva teu filho pro Maracanã quando ele tiver passando mal. Manifestantes nas ruas dizendo o povo acordou. Enquanto alienado bebe cerveja e grita gol. Brasil no futebol é 3-0 em cima do Japão. Mas quem é o melhor no ranking de saúde e educação? Pois é, Pelé, entendo que não ficastes a mercê. O problema é que a corrupção não saiu de você. Engravatado ou não, nunca honra tua métrica. Agridem a nossa pátria de forma mefistosférica. E que Deus vos acuda, políticos, pele ajuda. Porque o povo te derruba, pois país muda. Tudo não muda, o gigante acordou escandaloso. Acredite, Renato Russo estaria orgulhoso. Brasileiro com orgulho, hoje honro o que já fiz. Acordo 5 da manhã e sustento esse país. Prefeito corrupto, guarda-chave da cidade. Pois o povo é a chave, quebra as portas da verdade. O gigante acordou e não veio pra cair. Acordou.